Eu gostaria de ler uma palavra com você em 2 Reis. Abra a palavra de Deus, por gentileza. 2 Reis é fácil encontrar, que fica depois de 1 Reis, está certo? Você acha 1 Reis, depois você acha 2 Reis, aí pertinho. Capítulo 13, 2 Reis. Deixa aberta a palavra de Deus. Eu conheço uma história, querido. Uma igreja assim que... Uma igreja que está muito abençoada. Igreja... O Espírito Santo estava visitando um avivamento muito forte, mas o pastor, ele faleceu. E não havia ninguém ali no momento que pudesse ser levantado como pastor. Eles estavam buscando alguém que pudesse ser pastor da igreja. E resolveram, querido, né, fazer um teste aí, pelo menos uns 3 cultos, as 3 pregações, para ver como é que ele se sairia, para ver que ele seria ou não pastor. E de repente apareceu pastor lá que tinha terminado o seminário, e resolveram fazer um teste com ele. Que o primeiro culto foi uma benção, pessoas curadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, aquele fogo poderoso de Deus, todo mundo animado. Ai meu Deus, que pastor, hein? O outro pastor já era mais tranquilo. Segundo culto, querido, parece que a escada de Jacó foi colocada em cima da igreja. Era anjo subindo e descendo, querido. A igreja estava um avivamento. E juntaram todo mundo lá, falando: ah, não vai precisar nem do terceiro culto, né, querido? Nem do terceiro culto, já no segundo. Vamos contratar esse homem antes que alguém pegue ele, não, né? Vou perder a bênção. Quantos estão entendendo? E dizem então que mandaram um membro, um jovem, dar notícia para o pastor: olha, avisa o pastor que, para ele, se ele puder vir cá, nós queremos comunicar que vai ser o nosso pastor. Juntou a membranzia da igreja. Diz que quando um jovem chegou lá, que ele foi chegando lá perto da casa do pastor, escutou uma barulheira, uma gritaria. E ele foi chegando perto, ele escutou a mulher do pastor gritar: ele vai me matar, ele vai me matar, socorro! E quando vê o pastor, gritou lá de dentro: eu te mato mesmo! E quando vê um barulho, blá, blá, blá, blá, e quando vê, ficou quieto o cara, falou: nossa, não vou nem entrar. Não vou nem entrar. Ou ele matou, desmaiou a mulher. Diz que quando o jovem chegou, disseram: e aí, deu o recado lá para o pastor? Ó, deixa eu falar para vocês, eu cheguei lá perto, não deu nem para dar o recado, está uma briga. O pastor acha que desmaiou a mulher, não tive nem coragem de chegar. É mesmo? É. Aí mandaram chamar o pastor, né? Mandou o outro lá: chama ele aqui, ó, não vai ter jeito. Se ele é violento na casa, como é que vai fazer? Diz que quando chegou o pastor: é, pastor, eu vou falar que o senhor foi um negócio feio lá na casa do senhor, gritando que vai matar, tua mulher gritando. Infelizmente, o senhor tem que ser referência dentro da sua casa, né? Aí falou: ah, não, deixa eu explicar para vocês. É que a minha mulher, ela morre de medo de rato. E quando eu estava hoje de manhã cedo, uma ratazana chegou, e quando o rato foi chegando perto dela, ela gritou: meu Deus, ele vai me pegar! E ela subiu em cima da mesa, e eu peguei a vassoura e disse: eu te mato, e dei uma pacotada nele, querido. E matei o rato. Às vezes, querido, as pessoas tomam posições sem apurar todas as coisas. É muito comum a gente pegar alguma coisa ali e já emitir uma posição. Então, por isso que a palavra de Deus diz: examinar e com cuidado, né, todas as coisas. A gente tem que ter prudência nessas áreas, amém? Só para dar uma quebrada no gelo. 2 Reis, capítulo 13, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, que diz dessa maneira: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. No versículo 18, disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Versículo 22, querido. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeocais. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeocais, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeocais, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Toda a igreja diga amém. Querido, eu gostaria de falar um assunto muito importante com você essa noite, algo que eu tenho convicção que o Espírito quer falar e tratar sobre a sua vida no teu coração. Eu gostaria que você repetisse comigo o título da mensagem. Diga após mim, diga: atitudes. Agora os vivos declaram: atitudes. Melhor, diga: definem o nosso futuro. Agora diga para você mesmo, diga assim: atitude define o meu futuro. Vamos orar. Curva a sua cabeça, querido. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço essa noite, Deus, que venhas falar conosco pela tua palavra. Ó Deus, nós nos colocamos na dependência total do teu Santo Espírito. Deus, não olha a nossa fraqueza, Senhor, não olha, Senhor, as nossas imperfeições, mas do céu atenta com um olhar de misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, como filhos, nós queremos ouvir a tua vontade. Seja feita a tua vontade pela tua palavra. Nos dá, Senhor, destreza e firmeza para empunhar a flecha da vitória, para retesar o arco da nossa fé, Senhor, e colocar o nosso inimigo por terra. Usa, Senhor, a minha boca como apregoeiro da tua verdade. Senhor, me unja os meus lábios para que eu venha falar segundo o teu querer. Da mesma maneira, Senhor, vem ungir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber o discernimento e a força para cumprir e obedecer a tua santa, eterna, bendita palavra. Espírito Santo, nos use, nos fala, nos transforme, em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém, amém e graças a Deus. Queridos, eu gostaria de fazer algumas perguntas que você refletisse. Para você que conhece um pouco da Bíblia, eu gostaria de trazer alguns exemplos para que você avaliasse. Quando ocorreu o episódio em que Moisés e Ur estavam intercedendo pela vida de Josué e o exército que lutavam contra os amalequitas, o exército de Deus, o povo de Deus, venceu porque havia de vencer, ou por que será que as mãos de Arão e de Ur sustentavam as mãos de Moisés? Será, queridos, que a capacitação militar daria vitória a Israel? Ou será porque Moisés, Arão e Ur estenderam as mãos para o campo de batalha? Será, queridos, que quando Josué estava lá no vale de Aijalom, que ele declarou: sol, pare-te aí, lua, não vá subindo, eu quero que vocês fiquem no teu lugar. Diz que aquele dia O dia durou mais. Mas durou mais porque ia durar ou porque Josué pediu? Será, queridos, que quando Elias orou lá no Monte Carmelo e a chuva caiu, uma chuva poderosa, choveu porque Elias orou para que chovesse, ou a chuva viria de qualquer maneira? Pensa aí. Quando o discípulo de Elias, Eliseu, ele disse: me dá a sua porção dobrada, eu quero a sua porção dobrada, ele recebeu a porção dobrada porque ele pediu, ou receberia de qualquer maneira? Pensa aí. Quando aquela mulher sirofenícia estava com uma filha possessa de demônios, a libertação daquela jovem ocorreu porque a mãe desesperadamente pediu: tende misericórdia de mim, tende misericórdia de mim, me atenta à minha necessidade, ou os demônios iam deixar mesmo? Quando Bartimeu clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele recebeu a cura porque ele clamou, ou Jesus ia parar de qualquer maneira lá para curar ele? O que você acha? E o último exemplo, para encerrar, querido, lá em João 9 diz que havia um cego em que Jesus passou lodo nos olhos e disse: vá até o tanque de Betesda e lava os teus olhos. Os olhos se abririam de qualquer maneira, ou porque ele foi no tanque de Betesda? Por que que eu estou falando isso, querido? Porque são perguntas pertinentes a você e a mim. Todos estes milagres aconteceram porque houve atitude do ser humano. Diga comigo: as minhas atitudes do passado me trouxeram até o presente. Se você está numa situação hoje, querido, é fruto de algo que aconteceu no passado. Você está entendendo? Diga amém. E que nós precisamos entender, e muitas pessoas não entendem, e por isso elas vivem uma vida confusa, é que elas não entendem que a maioria das promessas de Deus, elas são condicionais. Diga comigo: a promessa de Deus é condicional. É fato, querido, que algumas promessas de Deus são incondicionais. Por exemplo, quando ele disse que abençoaria a descendência de Davi, colocaria o trono dele uma herança perpétua, ele antevia o próprio filho de Davi, o descendente Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando Deus falou isso, falou: não depende nem da atuação dos filhos, não depende da situação de Israel, eu vou levantar e vou colocar. Você está ouvindo isso? Pois bem, mas a maioria das bênçãos de Deus, elas são condicionais. Por quê? Quando nós olhamos o contexto aqui desse texto em que o rei Jeoás, a situação de Israel, do reino do norte, era tão crítica, querido, que tinha alguns poucos cavaleiros, umas poucas carroças, um contingente muito baixo, militar. A palavra de Deus diz que no lado oeste, ali na região de Gileade, a Síria, que era um poder militar, ela havia conquistado cidade, ela havia tomado terra do povo de Deus. Mas por que que aconteceu esse fato? Porque o povo de Deus não tinha assimilado que as promessas de Deus sobre a vida deles era condicional. O próprio Josué recebeu uma instrução de Moisés, e antes de entrar na terra, do lado leste do Jordão, ele diz: coloca 6 tribos no Monte Gerizim e 6 tribos no Monte Ebal. No Monte Gerizim eles irão proclamar a bênção sobre a vida do povo de Israel. E diz que as tribos estenderam as mãos e declararam conforme Deus: ó Israel, bendita é a tua entrada e bendita é a tua saída. Bendito é o fruto do teu campo, do teu ventre. A sua mulher será frutífera. Os teus filhos serão fortes. Os teus inimigos não poderão te vencer. Você será mais do que vencedor. Você será a nação em que meu nome estará colocado sobre a vossa cabeça. Vocês serão uma nação forte. Todos temerão vocês. Virão a você por um caminho, mas por sete irão fugir de vós. Vós sereis um povo abençoado. Mas do outro lado, no Monte Ebal, seis tribos declaram: mas se vós não obedecerdes a minha voz, maldita é a terra, maldito é o fruto do teu campo, maldita é a tua esposa, maldita é os teus filhos, tudo que você colocar as tuas mãos não há de prosperar. Você irá com os teus inimigos por um caminho, mas por sete você fugirá deles. Israel não compreendeu a condicionalidade do que Deus tinha falado. Você está entendendo isso, querido? Diga comigo: as bênçãos de Deus na minha vida depende muito da minha atitude. Quantos entendem isso? E aí, queridos, quando nós entendemos um pouco da história de Israel, quando a divisão, que era um reino só, agora acabam sendo dois. Diz que quando se divide a nação, o filho de Salomão fica com o reino, e outras 10 tribos, né, 2 tribos que agora chama reino de Judá, e mais 10 tribos formam um reino do norte, também conhecido como reinado de Israel. Aquele rei de Israel tinha um dilema que ele tinha que enfrentar. Porque Jerusalém, a capital, também era o lugar onde o templo estava construído. E pensa comigo o dilema. Ele falou: se o povo começar a descer para o reino do sul para cultuar a Deus, significa também que o rei de Judá pode cativar o coração do povo, e de repente o meu povo se tornar povo dele e eu deixar de existir. E quando Jeroboão, ele percebe isso, ele tem uma tática, ele tem uma estratégia, e ele coloca um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan, de maneira que o culto fosse dentro do próprio estado. Este é um grande dilema que às vezes nós enfrentamos. Como é que eu vou administrar a minha vida física e adoração a Deus? E às vezes nós colocamos bezerros de ouro no nosso culto a Deus e acaba se tornando uma adoração artificial e mentirosa. Esse era um dilema que o rei Nabo de Israel enfrentou por toda a sua vida. Rei após rei, não limpavam isso, porque eles pensavam: se eu remover esse processo de adoração dentro do meu estado, pode ser que o povo, ao frequentar a cidade capital do sul, Jerusalém, eles acabem sendo leais a um rei que na verdade era um outro rei. Esse era um grande dilema. E às vezes, querido, nós enfrentamos um dilema: ser fiel a Deus ou ser fiel àquilo que nós achamos importante para a nossa vida. Por isso que eu quero dizer, querido, eu quero dar uma palavra para você essa noite. Independente da situação que você esteja vivendo, não precisa tentar manipular. Querido, seja fiel no culto a Deus, porque a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Diga para o teu irmão: não tenha medo de perder ninguém. Às vezes um pastor, ele também tem esse dilema. Talvez, querido, eu pudesse trazer uma palavra que mexesse com o teu ego. Muitas igrejas, às vezes eles têm esse processo de trazer aquilo que o povo gosta de ouvir, fazer massagem. Mas a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmo, que buscarão mestres pessoais e uma palavra que dê comichões aos ouvidos. Mas, querido, eu tenho uma atitude, um respeito a Deus. Eu vou trazer e falar o que Ele quer falar. Os irmãos sabem disso. Eu vou falar o que Deus quer falar e doa a quem doer. Você está ouvindo isso? Porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço uma história que uma vez colocaram uma caixa de vidro. Escuta só. uma caixa de vidro, colocaram assim uma escada e um cacho de banana madurinho em cima. E eles colocaram um macaco esfomeado, na hora que ele viu um cacho de banana, macaco e banana, o que, que vai dar aquele? Pensa aí comigo. Macaco e banana, banana e macaco. Aí o macaco não pensou duas vezes, já juntou na escada, foi subindo. Na hora que ele estava assim no meio da escada, tinha um jato de água gelada, congelante, querido. Xiii, caiu o macaco. E tentando subir o jato. E não aguentou, querido. Desceu lá embaixo e ficou lá. Puseram outro macaco seco. O macaco seco deu uma olhada para aquele macaco molhado, falou. Encolhi no canto, será que. E foi subir na escada. Não é que subiu a escada. Lá no meio aconteceu a mesma coisa, aquele jato de água gelada. Não conseguiu. Acabou o mesmo processo. Ficou lá no cantinho, os dois batendo queixo. Puseram o terceiro macaco. Os dois já estavam olhando. O terceiro macaco, a mesma coisa. O macaco que está subindo, tomou um jato de água gelada. Desceu. Ficou lá no canto batendo. Três macacos batendo queixo agora. O quarto, querida. O quarto macaco, queridos. Já olharam para o macaquinho, já tiveram misericórdia dele. Nós não vamos deixar esse meu cidadão aqui passar esse mesmo problema. Diz que é uma experiência verídica. Então, na hora que o macaco foi subir, querido, os três avançaram nele, já agarraram e puxaram ele. Olha para você ver. Tem macaco que é mais amável que gente. Tem gente que dá risada. Põe no Facebook, compartilha, vai para o WhatsApp. E lá. É, tem macaco que é mais sensível que gente. Então, arrastaram ele e colocaram, né? Bateram, puxaram ele. Aí ficou três macacos molhados e um seco. Puseram mais um seco e lá vai subindo. Aí juntou todo mundo, puxou o macaco, você não vai subir, né? Pensa na linguagem macaco. Né? Você não subir, puxaram o macaco. E colocaram, não sei, assim, muito macaquês. E aí fizeram um teste seguinte, querido. Agora tinha três macacos molhados, dois macacos secos. E eles tiraram o macaco molhado da caixa. Colocaram o macaco seco. Agora tinha dois macacos molhados, dois secos que tentaram subir a escada e não deixaram. E na hora que o quinto ali, o outro foi subir a escada, o seco, juntaram os dois molhados, os dois secos, puxaram e deixaram subir. Aí tiraram mais um molhado e colocaram o outro macaco seco. Ele foi tentar subir a escada, aqueles três macacos molhados, não, aqueles três secos e mais aquele molhado. Pegaram, arrastaram ele, não deixaram subir também. Aí tiraram o último macaco molhado. E ficou só macaco seco, fizeram mais um seco. Na hora que foi subir a escada também, querido, os outros quatro macacos agarraram ele e não deixaram subir. Preste atenção, querido. Tem macaco que não teve experiência em tomar o jato gelado. Mas foram condicionados a fazer a mesma coisa que os outros faziam. Você entende o princípio aqui? Tem muita gente, querido, que age dessa maneira, não tem raciocínio, está todo mundo fazendo. Aqui subiu, aqui apanha. Subiu a escada, aqui apanha. Entenderam isso? Não pode subir a escada. Subiu a escada, apanha. E às vezes nós nos comportamos dessa maneira. Eu quero te dizer que no reinado de Israel teve tanta frieza espiritual que o pessoal nem desafiaram a experimentar Deus. Aqui sempre nós fizemos adoração ao bezerro de ouro. E às vezes, queridos, você está numa igreja e todo mundo é frio, você fala, deve ser normal ser frio, deve ser normal ter uma vida sem comunhão com o Senhor, mas eu quero desafiar você, querido, a tentar subir, porque eu creio que o Espírito Santo tem tirado esse jato gelado, e é um prêmio no final da escada para você, em nome de Jesus, para os corajosos, para os que não misturam na multidão. Diga comigo, as atitudes de hoje definirão o meu futuro. Voltando aqui ao tema, ao texto, diz que Eliseu estava doente. Jeoás era como o macaco do texto que eu citei, acompanhando todos os que faziam iguais, pecando contra o Senhor. Diz que Eliseu estava muito doente, e ele então, ele vai buscar, já no final da vida, a presença do profeta. E eu quero te mostrar alguns passos, queridos, que definem a ação da bênção das nossas vidas. Diga, reconhecimento. A primeira coisa que para você ser abençoado é reconhecer Deus em todos os teus caminhos. Diga para o teu irmão: você quer ser abençoado? Os vivos falam mais forte. Você quer ser abençoado? Diga assim: busca Deus em todos os teus caminhos. Ele tem a resposta dentro da tua família, ele tem a resposta dentro da sua vida financeira, ele tem a resposta nos teus estudos, ele tem a resposta, querido, nos teus relacionamentos, ele tem a resposta em cada área da tua vida. Aquele rei, embora fosse um rei torto, ele reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Quando ele chega, ele diz: meu pai, carros e cavaleiros. É a mesma expressão que Eliseu havia falado para Elias, quando Elias foi arrebatado num carro de fogo. Eliseu disse da mesma maneira: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que significa essa expressão? Que aquele profeta, ele representava força e autoridade. Que realmente, querida, a força do povo de Deus era o Senhor, o seu Santo Espírito. Tem alguém que tem fé para declarar amém? Diga glórias a Deus. Diga: eu creio. Ah, querido, você precisa reconhecer Deus na tua vida. Por isso que lá em Deuteronômio 33, 29 diz: desta maneira, bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pesarás sobre as tuas cabeças. Aleluias! Essa herança do povo do Senhor. Você hoje, querido, é o Israel de Deus. Você tem autoridade na oração de buscar o Senhor e invocar a sua presença na vida. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Segunda coisa, querido, você precisa ter um coração quebrantado. Diz que quando ele olha Eliseu, moribundo, fraco, o seu leito de morte, diz que ele chorou. Lá em Provérbios 11, 29, diz que aquele que rega também será regado. Sabe, querido, quando você se envolve, quando você vai oferecer ajuda, consolo, da mesma maneira que quando você busca fazer o bem, por isso que diz lá em Gálatas 6, 9, não nos cansemos de fazer o bem, que seu tempo ceifaremos. Parece que a mesma lágrima que caiu sobre Eliseu, querido, caiu sobre o coração de Deus. Ele sentiu que ele era um homem de Deus, mesmo sendo um rei corrupto. Por isso que a palavra de Deus declara lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e então eu sararei a sua terra. Deus há de sarar a tua terra, querido. Deus quer sarar a tua vida. Você crê? Você crê que Deus pode transformar a situação que você está vivendo? Terceira coisa, eu disse para você: reconhecer a Deus, buscar a Deus, quebrantar-se diante de Deus. A terceira coisa, diga comigo: obediência. Obedecer, querido, diz a palavra de Deus, que é melhor que sacrificar. Eu tenho um provérbio, de vez em quando eu cito ele, que o alfabeto do homem é A, B, D, C, não é isso? Alguém sabe qual que é o alfabeto de Deus? O, B, D, C. A obediência. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meu mandamento é que vos ameis. Vós sois meus amigos, diz a palavra lá em João 15, 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Preste atenção. Então Eliseu lhe dá uma ordem: pega o arco e encha a tua mão de flechas. E quando o rei obedece a instrução dele, nós entendemos um princípio, querido, que você não precisa compreender aonde Deus quer chegar. Sabe por que muitas pessoas quebram a bênção no início? Porque eles tentam compreender por que caminho que Deus vai passar. Diga para o teu irmão: em nome de Jesus, seja humilde e sensato para compreender que os teus pensamentos, de maneira alguma, são os pensamentos de Deus. Diga para ele que os teus caminhos, diga, não são os caminhos de Deus. Diga assim: os caminhos de Deus são mais altos, são maiores que os teus caminhos. Diga: os teus pensamentos, diga, os pensamentos de Deus são mais altos e maiores que os teus pensamentos. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glórias a Deus, glórias a Deus. Por isso que Salmo 119, no versículo 1-2 diz: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam seus testemunhos de todo o coração. Por isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, no versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, queridos? A quarta coisa: submissão à autoridade espiritual. Diga comigo: submissão à autoridade espiritual. Muitas pessoas não entendem isso, querido. Deus, ele sempre usa uma autoridade para abençoar a tua vida. Por isso que não tem esse negócio: ah, eu não tenho autoridade sobre a minha vida. E eu fico impressionado quando a pessoa fala: eu não tenho e não reconheço autoridade nenhuma sobre a minha vida. O próprio Jesus, ele foi buscar a presença de João Batista e ser batizado por ele. E quando João Batista diz: mas eu queria ser batizado por ti, ele disse: faça para que se cumpra toda a justiça. É, Jesus está falando: eu faço para deixar um exemplo para todos seguirem. Amém, queridos? Olha, quando... eu não sou melhor que ninguém, querido. Mas eu sei que quando Deus fala, ele me usa para falar com você. E se você, querido, não tiver essa confiança que eu sou um arauto de Deus, que eu sou embaixador da sua palavra, e o que eu falo é autoridade sobre a tua vida, você não pode ser abençoado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: creia no Senhor Deus, você será bem sucedido. Obedeça a instrução dos profetas e você prosperará. Diga para o teu irmão: você quer ser bem sucedido? Receba a palavra de Deus. Diga esta noite, diga: a palavra de Deus para a tua vida. Você recebe essa palavra essa noite, querido? Eu quero declarar que essa palavra é autoridade sobre a sua vida. Querido, sabe por quê? Se você não recebe a palavra de Deus, e se você não vai além da condição humana, você não pode ser abençoado. Eu recebo, querido, quando eu vejo um pregador, uma pessoa de Deus falando, eu vejo Deus falando sobre ele. Amém? Eu quero te contar uma vez. Havia um jovem que estava fazendo um seminário para se tornar um pastor. E disse que ele estava assim tão cansado do estudo, porque era muita matéria, era muita coisa para fazer. E ele escreveu uma longa carta. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, tinha que mandar carta mesmo. E ele escreveu uma carta de 3 folhas explicando ao pai que ia deixar de estudar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E mandou a carta. 2 semanas depois, ele recebeu a resposta do pai dele. Havia uma folha, querido, escrito uma frase, dizendo dessa maneira: bananeira nasce em algumas semanas, carvalho demora-se anos. O que você quer ser? O que você quer colher? Bananas ou você quer um carvalho? O carvalho se usa para fabricar instrumentos musicais, para produzir móveis caros e finos. Eu não estou falando nada contra a banana, não, querido. Eu só estou mostrando para você que algumas coisas... eu adoro banana. Tem até lá em casa para provar. Eu não tenho carvalho, mas adoro banana. Só que eu quero te mostrar que a gente precisa entender, querido, que para nós recebermos de Deus, nós devemos ter firmeza espiritual, sabendo que grandes coisas exige grande fé, exige grande perseverança, exige grande poder de transformação de caráter, existem grandes mergulhos em esperança de Deus. É dessa maneira, querido. Pergunta para o irmão: você está afim apenas de banana? Você pode perguntar para o irmão: você quer só banana? Você quer carvalho? Carvalho, querido, é algo precioso, valoroso. Eu vejo a minha esposa lutando, mas em nome de Jesus ela também vai receber o carvalho dela lá na frente, em nome de Jesus. Né, querido? Eu não sei qual que é a promessa de Deus na tua vida, mas quanto maior é o gigante, maior é a premiação que Deus dá à nossa vida. Amém? Amém. Diga comigo: futuro para Deus começa hoje. Futuro para Deus, ele começa hoje. Eu disse para você que as atitudes do passado te trouxeram até hoje, amém? Eu disse também que as tuas atitudes definem o amanhã. Mas no mundo espiritual, que interfere no mundo material, o futuro para Deus começa hoje. Eu vou te provar isso na Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, no versículo 8, diz que para Deus um dia é como mil anos. Para Deus, querido, o dia de hoje ele tem uma duração imensa espiritualmente. Mas ele diz também, em mil anos para ele é como um dia. Sabe o que Pedro está falando aqui? Ele está falando para Deus: não existe diferença de amanhã para hoje. Para ele, na verdade, o que está lá na frente para ele já está acontecendo hoje. Quando Deus fala uma palavra na tua vida, na verdade, querido, já está acontecendo. E começa hoje a bênção, se você tomar posse da palavra de Deus. Em Romanos 4,17, abre a tua Bíblia rapidamente, queridos. Romanos 4,17, eu quero ler um outro texto para você entender o que eu estou falando aqui. Romanos, capítulo 4, versículo 17. A parte B do versículo. Que diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Diga comigo: o Deus, diga melhor aqui, diga o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Você está desempregado, Deus chama bênção e ela começa a existir. A mulher é estéril e Deus diz: haja filhos. O homem é fraco e Deus diz: haja força. Existe a escuridão e Deus diz: haja luz. Existe a doença e Deus diz: haja saúde. Existe morte e Deus diz: haja vida. Existe separação e Deus diz: haja união. Existe guerra e Deus diz: haja vitória. Chama a existência as coisas que não existem. Você tem um projeto, Deus tem uma casa. Você tem um sonho, Deus tem a realização. Você tem uma prova, Deus tem a vitória. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Oh, Jesus, você não está entendendo. Aleluias. Eu quero te fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Eu quero falar muito sério com vocês aqui. Qual o grau de satisfação tua com meia vitória? Sabe o que é meia vitória? Tem gente que pergunta: como é que está, irmão? Está mais ou menos. Não, mas eu já acostumei. Tá, aquela, um provérbio, toda, vão empurrando com a barriga, né? Vai levando. As pessoas acostumam com isso aí, né, velho? É igual sapato. Faz um calo, a pessoa acostuma com calo. É igual dor de dente, a pessoa acostuma com a dor de dente. Tá indo, né, querido? Tá indo, tá levando, vai empurrando. Eu quero te fazer a pergunta: como é que você, o teu grau de conformidade com as minhas vitórias? Porque, querido, eu quero te falar, não sei se você às vezes fica assim no teu coração: é, Deus falou uma coisa, mas não está do jeito que Deus falou. Quer dizer, não está ruim, pastor, só que não está muito bom, mas está indo. Tem gente que acostuma e acha que é normal isso aí. Eu posso dizer, eu quero declarar com todas as letras para você, ouvir bem alto, eu como o arauto da verdade, isso é uma mentira do diabo. Se não foi o que Deus falou, querido, isso é uma mentira. Porque diz a palavra de Deus que nenhuma das boas palavras que ele disse caiu por terra. Diga comigo: Deus zela. Diga: Deus vela pelo cumprimento de sua palavra. Qual que é o maior inimigo do excelente? Você sabe qual que é? Pergunta para o irmão: qual que é o maior inimigo do excelente? Ei, irmão, olha aqui a pergunta que eu vou te fazer. Qual que é o maior inimigo do excelente? Você sabe qual que é? É o ruim, pastor? Não é. É o bom. É o mais ou menos. Sabe por quê, querido? Porque é isso que o diabo, na verdade, ele quer colocar na tua vida. Vai levando, vai empurrando. E às vezes, Israel, que era o povo de Deus, tinha acostumado com isso. O inimigo estava ganhando territórios, estava pegando terra que era de Deus, e o povo falava: não, está mais ou menos, nós temos um lugarzinho que está para deitar, está bom demais. E tem muita gente, querido, que tem vivido um pseudo evangelho, dizendo: ah não, querido, está bom, está mais ou menos. E essas tais de bênçãos que virão sobre a tua vida e te alcançarão? Será que não tem alguma coisa errada? Será que está errada a palavra de Deus ou será que está errado você? Eu penso que talvez muitas pessoas têm cedido espaço para que Satanás coloque embaixadas na tua vida. Sabe o que é uma embaixada, querido? Embaixada é uma casa dentro de uma nação, é um território em que, naquele lugar, a moeda, a língua e as leis oficiais não são do país sede, mas do país que é proprietário da embaixada. Se você for na embaixada dos Estados Unidos, lá, o dinheiro oficial é o dólar, a língua oficial é o inglês, e o presidente dentro daquele lugar é Barack Obama. Você sabia disso? Dentro daquele lugar. Fora não, mas dentro é. Eu gostaria de pensar se você não tem aberto ou permitido que Satanás abra embaixadas dentro da tua vida, naquele lugar ele governa. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque, queridos, o território de Gileade tinha Deus dado em herança ao povo de Israel, mas a Síria, que é um tipo do inimigo, havia tomado posse. E estava ali, estava tudo bem. Você está ouvindo? Diga para o irmão: em nome de Jesus. Não, fala com autoridade, em nome de Jesus. Diga: eu quero te falar uma coisa muito séria. Não, olha para ele, querido, igual assim, sapo depois de uma chuva boa. Estala o olho. Diga para ele: em nome de Jesus. Diga: eu quero te falar uma coisa. Diga: muito séria. Da parte de Deus. Feliz amigo. Diga assim para ele: feliz amigo. Diga: em nome de Jesus, não permita que o diabo habite no que Deus te deu por herança. Querido, não permita que o diabo tome posse daquilo que Deus te deu. Não permita que o diabo tome posse daquilo que Deus te deu. O que Deus te deu é teu. Ele colocou nas tuas mãos. E ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para te dar vida e vida plena. Deus não quer, querido, que você viva uma vida de miséria. Deus não quer que você viva uma vida de enfermidade, derrotado. Deus não quer que o diabo ria da tua cara. Você está ouvindo? O sucesso, eu quero te dizer um segredo aqui. O sucesso de qualquer homem ou mulher de Deus, um crente, é definida pelo zelo. Alguém sabe o que significa zelo? Zelo significa cuidado. Significa amor cuidadoso por aquilo. O sucesso de um cristão é definido pelo zelo que Deus é. Eu tenho zelo pelo que Deus é. Não gosto de ver ninguém falando mal de Deus. Não gosto de ninguém falar, sabe, blasfemar. Eu não gosto de ver as pessoas levarem com leviandade a vida do cristianismo. Eu gosto de defender o meu rei. Eu quero proclamar diante de todo mundo: ele é meu Deus. Ele é poderoso, é forte e valente. Pelo que Deus é, pelo que Deus te disse, você tem zelo. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei, eu tem zelo pela palavra. Ah, eu guardo ela no meu coração, as promessas. Naquele culto de abril de 2013, algo Deus me falou, algo está aqui guardado no meu coração. Deus falou que abre a porta, está aqui no meu coração. Tem zelo por esta palavra. E pelo que Deus te deu. Zelo pelo que Deus é, pelo que Deus te disse e pelo que Deus te deu. De quem é essa família? De quem é a tua família? Minha família é de Deus. E de quem é teu emprego? Meu emprego é de Deus. E de quem é tuas finanças? Minhas finanças é de Deus. E de quem é essa cidade? Essa cidade é de Deus. E de quem é essa igreja? Essa igreja é de Deus. Zelo, querido. Você tem que proclamar. Há poder na palavra proclamada. E eu quero que você abra a tua boca na tua casa, lá onde você trabalha, lá onde você se relaciona, e dizer: Deus me deu esta posição e eu não aceito o levantar do inimigo na minha vida. Diga comigo: flechas de livramento. Diga: flechas do Senhor contra o inimigo. Por isso que lá no Salmo 127, eu estou terminando, diz: feliz é aquele que enche a sua aljava. Querido, como é que está a aljava do teu coração? Para encerrar, Eliseu, ele chama o rei Jeoás, ele coloca as mãos sobre as mãos de Jeoás. Olha que coisa interessante, né? O homem decrépito, perto da morte, era mais potente que aquele jovem rei, porque a unção de Deus estava sobre a vida dele. Qualquer flecha daquele profeta era mais forte que qualquer flecha, qualquer exército. E ele põe a mão sobre a mão de Jeoás e diz: mira para o lado de Gileade. É onde a Síria havia tomado o território. E diz então que, na janela aberta, o rei estende a mão do profeta junto, e ele solta a flecha. E o profeta diz: flecha do livramento do Senhor, flecha da vitória contra a Síria. Querido, eu quero proclamar uma flecha de vitória sobre a tua mão, alguém que creia. Há uma flecha de vitória na tua mão. Dê glória a Deus aí, há uma flecha na tua mão, querido, há uma flecha de vitória. A vitória está sobre a tua vida, a vitória está sobre a tua mão. Mas tem um detalhe. Diz que o rei falou: pega a tua aljava, pega o teu arco e atira no chão. E diz que o rei pega o arco, chup, chup. O profeta ficou indignado. O Espírito Santo fica indignado com pessoas. Você sabia, querido? Quando o diabo está armando, fundando embaixadas, tomando teu território, e você fica brincando de espadinha de plástico. Tá? Aquela espadinha de festa de agosto? Aqui nós temos uma festa de agosto, né? Quem conhece aquela espadinha brilhante? Só faz barulho, não corta nada. O Espírito Santo, querido, fica indignado com pessoas que, quando você tem uma palavra de vitória na tua vida, você não a usa. Você está ouvindo o que eu estou falando? O profeta diz: você deveria ter tirado 5 ou 6 vezes. Sabe o que eu, aqui que eu senti do mundo espiritual? Com o teu inimigo, querido, olha aqui para mim, não tenha clemência. Não tenha clemência contra o teu inimigo, porque ele não tem clemência de você. Ele não vai querer ceder espaço. Deus disse: é você que vai enxotar ele da tua vida com a autoridade do Espírito Santo. Eu quero falar algumas flechas que você deve usar. Diga comigo: flechas da palavra. A palavra de Deus, querido, sairá da boca de Deus e ela não voltará vazia sem ter cumprido o que foi ordenado. A flecha da oração, a flecha do clamor diante de Deus: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. A flecha da esperança na tua vida. Sabe, querido, você tem que dizer para o diabo, para os homens, de uma voz bem forte e profética: eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que ter a flecha do perdão. Sabe, que ele tira todo o peso, todo o fardo, toda a amargura da tua vida. Você tem até a flecha do amor. O amor de Deus, querido, remove todo obstáculo da vida. Mas principalmente essa flecha, querido, a flecha, diga comigo, da paixão. Sabe o que significa paixão, querido? Ardor de coração. Sabe, você tem lá dentro de você e diga: eu vou vencer. Você pode declarar comigo: eu vou vencer. Você pode declarar comigo: eu vou vencer. Diga uma voz profética: que eu vou vencer. Diga: eu não aceito a derrota. Eu não aceito Satanás reinar. Eu não aceito a miséria bater sobre a minha vida. Eu não aceito a sentença de derrota sobre a minha família. Você pode se colocar de pé? Coloque-se de pé, por gentileza. Pastor, mas o que significa isso que você está falando? Eu estou falando, querido. Se você tem uma flecha da palavra, uma flecha de oração, uma flecha de esperança e confiança no teu coração, talvez aos teus olhos pareça pequena coisa, né? Mas você não sabe o que isso representa no mundo espiritual. O rei não entendeu que aquela paixão e aquela vontade de vencer seria o segredo da sua vitória. Diz que ele venceu apenas 3 vezes o inimigo e não destruiu por completo. Aquilo que você não destrói, querido, ele vence você. Sabe? Aquilo que não destrói, vence você. E eu quero terminar declarando, querido, creia, pelo menos nessa flecha que eu estou dando hoje. Tem ela como uma semente de mostarda. E Jesus disse que algumas coisas são como semente de mostarda. Você planta, mas ele cresce e transforma. E quando eu falo sobre isso a você, eu quero declarar, querido, que em nome de Jesus, que você precisa entender um princípio espiritual. Talvez você senta no teu cantinho, fica todo receoso dizendo: Satanás vai vencer a minha vida. Mas você não entende o que Cristo fez na cruz. Diz lá em Colossenses 2,15, lá ele humilhou principados e potestades, deles triunfou em si mesmo. E ele declarou: olha, minha igreja, olha aqui para mim, igreja do Senhor, olha aqui, eu quero dizer uma palavra para você, igreja do Senhor. Eu darei autoridade sobre vós, eu colocarei o meu Santo Espírito sobre vocês. Olha que Deus diz, Jesus declara: e os portões do inferno não prevalecerão contra ti. Diga para o teu irmão, em nome de Jesus, está na hora de você assentar a bota na capetada, querido, em nome de Jesus, pela autoridade do Espírito Santo. É hora de meter a bota na capetada que assola a tua vida. Está na hora de você pegar essa bota e meter na, sabe, querido, é pois esse diabo correr. Deus que está falando, querido, é para você usar a autoridade do Espírito Santo e dizer: tranca a rua, sai da minha vida, oh espírito de atormentação, de depressão, de miséria, eu dou uma ordem em nome de Jesus, eu não quero mais você perto de mim. Para você meter o pé, sentar a bota na capetada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.